Tobol. Oi, oi. Oi, ô caralho. Vai ver quando for a Lénia, vais ver. Queres começar com o quê? Uma merda qualquer, mete aí uma bateria a relar. Mete drama, caralho. Mete um drama aí a rolar. Armada esquisita. Ah, mete aí sincronizado. Aí como deve ser. Já pus. Já pus, ó. Já ouvi. conta. Ah, peraí. Calma aí, Zé. Calma aí. Peraí.